funciona não, né? Vá da porra. Vai lá pro seu ninho de rato, né? E avisa teus coleguinha que aqui na favela do Zé ninguém rouba não, é porra. É do secreto, nego. Os moleque quer mais pra subir como um gás. Independente se você ajuda o rapaz. Eu sei que essa é a lei. Mas mesmo morto não me entregarei a vocês. Eu sei, pense nos seus filhos que ainda vão mais ser. Eu sei, pense nos moleques sem escola, pode crer. Pense em quem perdeu seus pais e estão à mercê. Banalizados, marginalizados. Véi, tira o gema do moleque, ele é um de nós. Véi, deixa o moleque solto, ele é um de nós. Véi, dá uma chance pro pivete, ele é um de nós. Ele é um de nós, ele é um de nós. Você fala de moleque é perigoso e vai ignorando os molequinhos no sinal. Rapaz, tirando onda de whisky, Red Bull, de Crasley lá no Lago Sul. Você fala que os moleque aqui tem escola e que o ensino a qualidade sempre foi da hora. Você não sabe o que diz, rapaz, nunca quis. Vejo que não condiz, comentário infeliz. O filho que pede o pai a estrutura, bate a mãe. Desempregada que não tá no encaixe, que não tem uma chave de uma casa com pai. Vivendo à mercê de uma sociedade que marginaliza no débito visa. Financiando a morte, alastrando a guerrilha, guerrilheiro nato aqui de pé. Os moleque da quebrada porque deve vier. Moleque quer mais pra subir como um gás. Independente se você ajuda o rapaz. Eu sei que essa é a lei. Mas mesmo morto não me entregarei a vocês. Eu sei, pense nos seus filhos que ainda vão mais ser. Eu sei, pense nos moleques sem escola, pode crer. Pense em quem perdeu seus pais e estão à mercê. Banalizados, marginalizados por você. Véi, tira o gema do moleque, ele é um de nós. Véi, deixa o moleque solto, ele é um de nós. Véi, dá uma chance pro pivete, ele é um de nós. Ele é um de nós, ele é um de nós. Ele é um de nós, está conosco nossa voz. Abaixa não maioridade penal. Mediocridade, nossa lei é falha, violenta e banal. Alguns mergulhados no crime, imaturos morrem cedo no cine. O poder público nunca veio aqui. Os parceirinhos no mó perreio, olha aí. Vai na pilha aí dos fulaninhos de maior, os ensina a ser assim. Põe os pivete pra sustentar as bronca. Os confere, fere, é muita treta. Muito de menor, já pararam na cadeia, na gaveta. O crime é mal, recruta, executa, mó disputa e tal. Ou está domite, não admite. Só sobram gemas, cacetete, transformando os moleque em dinamite. Só os estragos vistes, os estragos talhado e estraca as cruzes. Não disfarça as uses, cadeia, caldeira, não transforma, odeia. Incendeia na veia o ópio do ódio dos nossos meninos no ócio. Sequela, moguela na teia do opressor, criando mais um jovem infrator. Sem arte, leitura, saúde e educação, cresce nossos parceirinhos na perifimão. O estado não inverte, anos depois padecem. Os moleque quer mais pra subir como um gás. Independente se você ajuda o rapaz. Eu sei que essa é a lei. Mas mesmo morto não me entregarei a vocês. Eu sei, pense nos seus filhos que ainda vão mais ser. Eu sei, pense nos moleques sem escola, pode crer. Pense em quem perdeu seus pais e estão à mercê. Eu sei, banalizados, marginalizados por você. Véi, tira o gema do moleque, ele é um de nós. Véi, deixa o moleque solto, ele é um de nós. Véi, dá uma chance pro pivete, ele é um de nós. Ele é um de nós, ele é um de nós.